102,1. E fique de boa. How could you ever leave me without a chance to try? How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad 'cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy's all I see is you, it's you, it's you. Som de Rigor. Não vai dar mais tempo, né? Agora 11h59 pelo horário de Brasília. Antes de fechar aqui o programa, a 4S Autosserviços está há 20 anos no mercado. É especialista em picapes. Você que está na sua picape agora, gente, você tem que levar na mão ideal. Porque se você levar em qualquer lugar, meu amigo, barato vai custar caro, tá? Lá na 4S Autosserviços, você vai encontrar profissionais que, de fato, entendem do assunto. Alinhamento e balanceamento para picapes, por apenas R$ 99,90. Alinhamento e balanceamento para carro passeio, R$ 69,90. Troca de óleo a partir de R$ 109,99. 5W30 para carro passeio, 3 litros. Mais o filtro lubrificante. Essas e outras facilidades você vai usufruir com muito conforto, tá? Excelente localização na Barão de Gurgué, em frente ao Mercado Extra, tá? Além de sala VIP com internet e vista panorâmica do pátio, para você monitorar como é que a equipe está trabalhando lá com o seu carro. Serviços autorizados de peças genuínas MW Bosch. O WhatsApp é 86998024512, 4S Autosserviços. Vai lá, gente, aproveita! Galera, tá na hora de fechar aqui o Manhã da Boa. Não vai dar mais tempo de colocar mais mensagem. Vou colocar pelo menos a última aqui da minha amiga. Cadê? Oi, oi, oi. Bom dia, galera da Boa. Tudo bem, tudo bem, tudo eu bem. Eu sou personal no momento, mas se eu fosse mudar, eu ia trabalhar com gasolina, combustível. Gasolina? Eu cresci com meu pai trabalhando nessa montagem. E era uma área que eu acho que se eu não fosse, eu ia investir. Seguir era esse, no ramo dos postos de gasolina. Tá vendo, e tá vendo? Talvez também. Tá aí, gente. Tá aqui participando junto com a gente. Obrigado pelo carinho da companhia. Essa é a Kátia, né, Kátia? Valeu pela participação. A Zeza da Tabuleta também. Galera, tá vindo aí o Bafom. Obrigado pelo carinho da companhia. Amanhã tem muito mais. Foi bom, foi boa. Thank you. Manhã da Boa, na Rádio Boa FM. Manhã da Boa. Oferecimento Irmã Janaína. Realizamos consultas com cartas, búzios e tarô. WhatsApp 86998267329. Fórmula Farmácia de Manipulação. Há 15 anos amando cuidar de você. FATEP e FAESP. Nossa missão é oferecer um ensino de qualidade para a sociedade piauiense. E Caranga. Tem novidade. Sim. Na programação da Boa FM. Legal. Ouve aí. Oi, meus amores. Aqui é a Brisa está e toda terça, a partir das 20 horas, iremos receber convidados interessantes e divertidos para bater um papo bem descontraído, recheado de risadas e histórias engraçadas. Espero você aqui. Boa! Música boa e muito conteúdo é aqui. Atendimento personalizado, auxílio farmacêutico, qualidade e agilidade na produção e entrega dos medicamentos. É isso que a Fórmula Farmácia de Manipulação oferece a você. Entre em contato através do WhatsApp 869-9967-2611 ou pelo nosso Instagram, @fórmulamanipulação. Fórmula Farmácia de Manipulação. Há 15 anos, amando cuidar de você. Está enfrentando problemas e não sabe como resolvê-los? Conte com a ajuda da irmã Janaína, com a orientação das cartas, búzios e tarô, bem como a realização de trabalhos espirituais. Você encontrará soluções para os seus problemas. Marque já sua consulta. Fone 3221-7455. WhatsApp 86-9463-3447. Insta @irmãjanaína_. 4S Auto Serviço. Credibilidade com mais de 20 anos de mercado. Alinhamento e balanceamento carro passeio, R$69,90. Alinhamento e balanceamento picapes, R$99,90. 4S Auto Serviço. Excelente localização. Na Barão de Gurgueia, em frente ao Mercado Extra. Serviço autorizado e venda de peças genuínas MWM Bosch. Mecânica leve, média e pesada. Especialista em picapes. 4S Auto Serviço. WhatsApp 86998024512. Vem aí a tradição mais animada do ano, o Arraiá Paraíba. E para deixar a sua festa ainda mais completa, o Paraíba tem ofertas imperdíveis em tecidos juninos com estampas juninas. Escolha e crie um look incrível para arrasar na festa. Você pode parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão Paraíba ou 12 vezes nos demais cartões. Aproveite e viva toda a animação desse Arraiá de oferta. Vem pro Paraíba, que tudo fica melhor. Tem novidade. Sim. Na programação da Boa FM. Legal. Ouve aí. Fala, pessoal, aqui é o Natan Ferresse. Todos os dias de segunda a sexta, das 6 da manhã às 10, com dicas de trânsito, informação e entretenimento. E a sua participação, é lógico, e não poderia faltar as clássicas. Espero você aqui. Boa. Música boa e muito conteúdo. É aqui. Mês dos Namorados no Coliseu Beach Resort. Você e seu amor, comendo camarão e bebendo Heineken geladinha e espumante à vontade, na Praia das Fontes, no litoral leste do Ceará. Um hotel pé na areia, com comidas e bebidas liberadas e uma programação super especial, com luau, quadrilha junina e quermesse. E tudo incluído na sua hospedagem. Aproveite nossos pacotes. 2 diárias a partir de 12 vezes de R$169 sem juros, para 2 adultos. Temos também pacotes para toda a família. Ligue agora. 0 operadora 85 3105 6505. Consulte seu agente de viagens. Consulte regulamento. ZYD 321. Rádio Poti Limitada. Na frequência 94,1. Teresina, Piauí. Tô de boa. Tô na Boa FM. Bom oferecimento. Império do Sabor. A comida que vicia o teu dia a dia. Centro Universitário Santo Agostinho. Sua carreira não pode parar. Delirium Sex Shop. Onde você e o prazer se encontram. G3. 13 anos conectando histórias. Zep. Mais que uma loja. Um mundo de oportunidades. Centro Teresina Shopping, Nossa Senhora de Fátima e Mercado della Pizza. Para, cadê o para de vocês? Para. Mas a gente já tá no ar, já. Ei, mas esse pana-pana de vocês não foi bom, não. Farra um pana-pana aí, rapaz. Bora começar agora! Bora! Agora, na sua Boa FM. Papum! O horário do almoço vai esquentar. Com muita conversa boa, entretenimento e a sua participação. Aumente o volume. Papum, na sua Boa FM. Adoro! É, pessoal, já estamos de volta, já estamos na área. Você que tá ligado junto com a gente vai participar. Minha avó resolve me ligar na hora que eu tô no ar. Pô, vó, pelo será amor de Deus. Eu acho que a chamando para o almoço, hein? Atende aí ela. Olha, pra gente ouvir. A vovó é pior do que o seu nunca. Eu tenho até medo do que ela vai falar. Ar, não. Mas eu acho que todo mundo quer conhecer a avó do Eric. Mas vovó, estamos no ar, minha gente, com o Bafom aqui na 94.1 e a gente já quer a sua participação, gente. Eu só tô gente. Sentindo o Everett esmurecido. O que foi tá que houve, tá com fome. Saborou coxozinho hoje. O que foi? Não, é só fome mesmo, já passa, gente. Que 12 horas, gente, horário do almoço, mas a gente tá aqui. Não, a gente tá aqui e a gente tá aqui pra fazer uma enquete de comida. A enquete de hoje é sobre comida, meu amor. É sobre hoje coxinha. É um dia hoje é o dia da coxinha, minha gente. Quem e, claro, gosta? É um salgado que todo mundo ama e tem várias versões coxinha. De como ela surgiu. E a gente já quer a sua participação. Amiga. Então cola aqui com a gente, participa. Estamos aqui no ar com a Amanda Nara, pra quem não me conhece. Eric, maravilhoso, que todo mundo já conhece, Ebert. Eu tô aqui, gente, tudo bom? Tudo bom, Mari Miranda também, então participa com a gente, 9407-9494, porque já estamos no ar com um gente, bacon. Mas olha, eu acho engraçado que tem data pra tudo, velho. Data, hoje é comemorado o dia da coxinha. É, há quem diga que ele é um dos salgados mais amados do Brasil. Vamos fazer um desafio com a galera? Vamos, partiu. Desafio é o seguinte pra você aqui no WhatsApp. Qual é o seu salgado preferido? Coxinha, eu não sou muito fã de coxinha, não, porque a maioria vem de frango. Tem de outros sabores? Tem? Tem sim. Tem de queijo, tem misto. Ah, tem de pra quem carne quer usar, sol, né? É. Tem de camarão. Tudo com camarão é melhor, né? É. Empada de camarão é sensacional. Ele eu é amo vegano, empada. Não gosta dessas coisas, não. E ele falou. Isso. Perdeu ontem, não veio. Ontem deu conversa aqui que tem até piqui no meio. Eita, Josh. Piqui é outra coisa também, né? Menino, meu salgado favorito é todos. É todos sério? Eu amo salgado, gente, muito bom. Eu gosto de bomba, eu gosto de coxinha, empada, sou apaixonado por empada. Pastéis, crepe, tudo, tá? Cachorro quente, o que tiver, eu tô comendo. Você não tem cara de comer essas coisas não, fia. Oh, queria não comer, queria e não gostar. Dela, e aí dela de não saber que camarão é a baratinha do mar, né, gente? Ai, gente, é o barata boa, né? Por que tão gostosa? A função que a barata tem aqui na terra, o camarão tem a mesma função no mar. Ai, gente, mas eu não tenho culpa de ser tão gostoso. Ele come os resíduos, ele come as coisinhas. As coisinhas sujas. Eu fico imaginando você falando a barata, só me lembra que ele. Eu não vou arriscar falar de qual país, mas tem um país aí que a galera come tudo, né? Já pensou, Ebert, uma baratazinha crocante agora? Ah, pelo menos agora? Como fica dentro d'água, né, o camarão, já vem limpo. Olha, eu já vi de já boa, se banha lá mentir, toda hora. Até porque lá eles são tratados, são criados de forma orgânica e tudo mais. Eu acho que coisa não, orgânica. Amigo, eu acho que eles pegam dos corredores. É não, mulher, é não, não tem Maria. Esse negócio não. É tudo feito dentro do laboratório, tudo bonitinho. Por isso que bota pra comer, mas tem uns de rua assim que é... Não dá pra confiar mesmo, não. Mas se botou num air fryer, dá certo, né? Olha aí, menino. Fica crocante. Crocante. Joga a farinha por cima. Vamos conversando aí. Tá logo um pirão. Olha, a história mais conhecida e famosa garante que o salgado surgiu por conta do filho da princesa Isabel, uma criança isolada na fazenda por problemas mentais. O prato favorito do menino era coxa de galinha. Um dia... A cozinheira percebeu que não existia frango suficiente e desfiou a carne, servindo de recheio para uma massa de farinha modelada. Gênia. No formato da peça. O garoto gostou. E quando a imperatriz Tereza Cristina foi visitá-lo, também aprovou. E assim a receita chegou às mãos dos cozinheiros, né, do cozinheiro imperial, que passou a replicar o salgado. E aí o pessoal fica nessa briga aí, nesse primeiro bloco, o nosso tema não é sobre salgado não, é só pra instigar você, mandar o seu salgado. Será qual é o salgado preferido da galera? Eu particularmente, gente, eu tava no estado de Goiás, lá não existe bomba, acredita? Acredito, sério? É porque bomba, ela é tipicamente piauiense, né? Ela é uma receita do Piauí e que em alguns lugares já na redondeza fazem, por exemplo, Maranhão, no São Luís, já tem. Ah, eu gosto de bomba, velho. Não é vizinho, né? Já foi pra lá. Ô, mas a gente quer levar a bomba pro Brasil todo. Brasil todo. Ô, Ebert, você não falou qual é o seu salgado preferido? A Mari disse que é todos. Todos. Olha, quando eu costumo comer, eu também costumo comer todos, mas o que eu gosto mais assim é coxinha de queijo. Coxinha de queijo pra coxinha mim. Eu nunca comi. Crepe de queijo. Ah, já. Aquelas mini coxinhas, isso, né? Que a gente encontra de queijo mais grande. Mas tem umas grandonas lá em Parnaíba que vendem. É, em Parnaíba? Gente, quando você corta a coxinha assim, vem o queijo assim, sabe? Aí assim, puxa. Ave Maria. Mas aqui em Teresina é mais difícil, gente, eu tô com né? Fome. É. Por que a gente só fala de comida aqui nesse programa? É porque bafônicos são. Ah, chega todo mundo. Bafônicos é comida. Ah, chega todo mundo pra instigar a fome no povo também. Comer é tão maravilhoso, né, gente? Oitava maravilha do mundo. Nesse primeiro bloco desafio, qual é o seu salgado preferido? Aqui em primeiro lugar, já que hoje é dia da coxinha, né? Tá sendo a coxinha. Tá, vamos ver, será que tem algum salgado? Ah, sim, pronto. Aqueles bolinhos fritos de vovó. Ai, gente, é tudo. Aquilo ali é top, né? Bom demais. Daqui agora a pouco, tem a gente... Acho que eu nunca comi não, porque minha avó já morreu. Ai, que é isso, velho. Um minuto de silêncio. Foi tão frio ele, né? Meio-dia e 12, hoje no programa, além de, claro, muito entretenimento, a gente vai repercutir o Faustão. Cara, já saiu da Band, mal entrou. Eu acho que ele não aguentou, o gente, flop. Essa é a verdade. É. Acho que ele não aguentou, não. A rotina é muito venenosa, mas eu acho que ele não aguentou. Ele antes, no programa, era só de domingo, tinha a semana todinha pra, né, descansar, curtir a graninha. Uhum. Aí depois começou um programa todos os dias. E não sustenta a barra. Cansa, não sustenta. Não, ele queria ao vivo também, né? Queria ao vivo. Tava sendo ao vivo, depois passou a ser gravado, né? A gente também vai repercutir sobre o caso do Linha Direta, que começou com uma polêmica. O programa ia ser cancelado hoje e, através do STF, resolveram, não, vai ter que ser exibido. Isso daí, eles consideraram como... Como que é aquela palavrinha? Quando um programa... Tem um nomezinho, velho, que tá fugindo aqui da cabeça. Censura, pronto. Censura. O programa não pode ser censurado. A gente vai repercutir. E hoje também tem entrevista, não é isso, Mari? Isso mesmo. Vamos ter mais novidade aqui na grade da Boa FM. Tá novidade na boa. E já já vem uma pessoa muito especial, querida por vocês, contar essas novidades, todos os detalhes aqui, porque vem... Coisa boa, viu? Coisa boa de verdade. Agora, Mandinha, a gente tem que aproveitar um lado desse cara que... Ele é bafônico, com certeza. Uhum. A gente tem que aproveitar também pra descobrir um lado que a galera não sabe, né? Será como que é André Moura? Será como que é? De onde vinha? Eu fazendo o maior mistério, ele vai e revela. Vocês vão mandar características dele, a gente vai gente, falar vamos hoje. Botar, olha, o jogo virou. Porque virou? Ele é aquela pessoa que ele quer tirar todos... os detalhes, todos os segredos de todo mundo, pois hoje é gente. O momento dele revelar os segredos. Hoje vamos questionar a vida de André Moura, onde vive, o que faz, o que come, o que ele faz nas horas vagas. A gente vai aproveitar. Ele vai contar tudo, já no bafão. A gente vai aproveitar pra subtrair essas coisas legais e ao mesmo tempo pra somar pra você que tá aí do outro lado. Somar em que sentido, Ericson? O André Moura, ele é um dos caras ímpar aqui do Sistema Meio Norte, é um cara que é profissional, já lida com a TV, com o portal. E logicamente, para você que trabalha, por exemplo, no ramo do jornalismo, da comunicação, você tem que ouvir o cara, porque aí você vai aproveitar para adicionar esses incrementos, essas dicas que ele vai trazer para você que tá do outro lado. Vamos começar esse programa que é... Bafo! Chama que é bafo! In ghosts or letting people close, I'm good at letting go. You kiss my lips until they're cold. I think you're in control, but I should let you know. Well, the good guys don't always get the glory. Can't you see the warning signs? Oh, de boa. Tô de boa. Tô na boa. Boa FM. Agora na sua Boa FM. Boa do passado. Boa do passado. What are you looking at? Thank you. senhoras e senhores, tá aí o som da Madonna aqui no Bafom. E você que tá ligado do outro lado, a gente tá falando hoje dia da coxinha, meu nobre. Nhame, nhame. E aí, o que que acontece? Você tem um salgado preferido? Será se a coxinha vai ganhar? Hoje é dia da coxinha, mas a gente aproveitou porque, cara, a gente tem um leque muito grande de salgados que a galera gosta demais. Aí tem essa briga, a briga da bomba, né? Quem criou a bomba, se foi realmente os piauienses. O pessoal fala que foi os maranhenses, mas é nosso, não, pô. Não é nosso, ora mais. Tudo invejoso. Sai daqui, olha pra lá. Queria o salgado de vocês. É isso aí. Bom, agora é meio-dia e 22. Tá na hora de falar de novidade, de coisa boa, hein, Ebert? Olha aí, menino. O curso de odontologia do Centro Universitário Santo Agostinho é nota máxima de qualidade em avaliação feita pelo Ministério da Educação. Somos primeiro lugar em todo o Piauí. Nossa clínica de odontologia tem melhor estrutura e um corpo docente altamente qualificado para atender a comunidade. Agora você já sabe, odontologia de excelência é no UniFSA, Centro Universitário Santo Agostinho, há mais de 25 anos conectando sonhos. Olha aí, minha gente. Bora fazer um curso de odontologia lá na tarde. É massa! E também estou trazendo mais um recadinho para vocês. Que tal ser uma mulher Zemp? A loja mais completa de Teresina está fazendo 25 anos e espera por você como um mundo de oportunidades. Você encontra Zemp no centro da cidade, no Teresina Shopping e também no Jockey, na Avenida Nossa Senhora de Fátima. E lá a gente tem um espaço imenso, iluminado e com uma variedade gigante para você ficar ainda mais linda. Com bijuterias, acessórios, maquiagens e muito mais. Só na Zemp você também pode se tornar uma empreendedora, produzindo suas próprias peças e lembrando que são 25 anos, incentivando a você mulher, incentivando a você empreendedora, e só aqui você encontra as ferramentas e cursos necessários para criar sua própria marca e seu estilo, né? Montando bijuterias ou customizando seus próprios acessórios. Siga também no Instagram, arroba zemp.bijuterias, ou então você pode acessar o nosso site zemp.com.br e ficar ligada nas nossas dicas, tendências e cursos. São 25 anos de Zemp, de história, de qualidade e satisfação. Vem empreender com a Zemp, presentear quem ama e ficar ainda mais linda. Zemp, mais que uma loja, um mundo de oportunidades. Apaixonada. E através... E através dessa entrada triunfal, ele chega. E essa entrada triunfal, eu tenho certeza que ele gosta demais. Purpurina pura. Pra que abertura não, entrada melhor do que essa, com a icônica, a lendária Britney Jean Spears, minha musa. Gente, boa tarde. Que boa bom estar tá aqui com vocês. Ai, boa tarde. Que bom, gente, estar tá aqui com vocês nesse... Primeiramente, já desejei boa sorte para vocês no começo da semana. Na semana passada, boa sorte novamente nessa nova empreitada aí dos quatro, nesse programa que marcou e marca, né? Marcou muito a história da Rádio Piauiense. Tive orgulho gigantesco de ter feito parte aqui do Bafom durante... uns 10, 12 anos, eu, Ítalo, Dani, Brígida, Benário. E agora vocês assumindo aí esse... Cada um com seu talento, cada um com a sua individualidade. Tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. Que já é um sucesso absoluto, vai ser mais ainda. Eu tava até brincando com a Mari, não foi, Mari? No nosso ensaio fotográfico, acho que semana passada. Eu vou lá, no dia que eu for fazer, eu vou passar a coroa pra vocês e trazer, divulgar as novidades aí. Tá boa, que bom, gente. Obrigado pelo espaço aqui pra estar divulgando as novidades da Boa FM, que tá vindo com muita, muita novidade da Boa FM. Começou na segunda-feira, né, com a programação aí, essa nova programação, esses novos rostinhos, essas novas vozes que vai encantar aí todo mundo que já acompanha a Boa FM há tanto tempo. E eu tô vindo também com novidades. Era isso que eu ia perguntar, né? Novidade. Tá vindo na área. Aliás, você já tava à frente do Vibes e tal, já dá quase 2 anos. 2 anos, né, André? E era o programa que era aos sábados. Eu tava aos sábados de 10 a meio-dia. E agora eu tô entrando aí nessa programação especial, nessa programação de ouro, né, da Rádio Boa FM. Então, a partir de hoje, a partir dessa quinta-feira, dia Hoje é 18. Dia 18. Sim. Eu tô com o meu Vibe Zital de 20 às 21 horas aqui na Boa FM. Então, todo mundo que quer aquelas entrevistas polêmicas. Bafônica. Mari já participou, né? Ai, quem foi que a gente fez, Mari? Tu lembra quem foi que a gente entrevistou na época? Gente. Porque eu sempre trago um nacional. A menina lá do. A Larissa do Big Brother. A Larissa, ela até deu uma onda lá com a gente, não foi, Mari? Lembrei. Estrelismo, vai? Não chegou a ser como foi a André Sorag com a Suiane Pessoa, inclusive, que deu o que falar, deu um mas rolou alguma história com a gente. Foi. Ela me deu um vrá. Não lembro o que foi. Mas foi. Ela disse que a gente não tava assistindo o. Não, pronto, ela disse que era a maior audiência de todos os tempos. Ah, eu falei no multiverso, não foi? Foi. Ah, no multiverso, né, Larissa? Ela, ela não gostou, foi. Inclusive, já pegando o gancho aqui desse papo, né, do Vibes e tal, eu já queria te perguntar, André, qual foi a entrevista mais polêmica de todas? Ah, da Andressa, que foi a mais recente, que viralizou nacionalmente a entrevista. Teve aí um atritozinho entre Andressa Urach e Suiane Pessoa. É, aí teve gente que muita gente me defendeu, disse que eu não defendia a Suiane, gente que não, que tava certo defender a Urach. Eu me mantive neutro. Eu acho que eu não. Eu acho que o jornalista em si, ele deve se permanecer neutro. Porque assim, né? Porque a Suiane, como comunicadora, né? Como jornalista, como a Amanda falou, ela tem que sim, que tem as curiosidades, ela tem os interesses de perguntar certas coisas. Então foi uma curiosidade que ela tinha. Eu acho que a Andressa levou por um outro lado, achou que fosse uma coisa ofensiva, mas não, ela quis saber como a questão do filho, não foi? Eu acho que ela perguntou pra Andressa o que fazia falta pra ela, né? E aí ela subentendeu como se fosse a falta do filho. E aí ela levou pra esse lado mais íntimo e mais pessoal, e aí gerou todo esse atrito. Agora, André, você entrevistou a Andressa. Eu, por exemplo, na minha primeira passagem na rádio, você falava muito bem da Andressa Urach. Você é fã do trabalho, gosta do trabalho dela. Como que foi você lidar com esse episódio entre a Suiane e a própria Andressa? É como eu disse, por exemplo, quando eu convidei a Suiane, eu posso perguntar o que eu quiser, porque eu tenho umas perguntas que de repente vai soar estranho. Eu falei, amiga, pode. Eu não vou censurar ela como profissional e como minha convidada. Então ela teve as curiosidades dela, ela perguntou lá e a Andressa interpretou de um outro lado e não gostou. E a Andressa Urach, Eric, ela passou por uma montanha russa de emoções, né? Teve aquela toda a história envolvendo o Miss Bumbum, aí se envolveu, participou da Fazenda. Foi pra aí. Aí veio à tona os casos de prostituição, aí se converteu, foi pra igreja evangélica, quase morreu com a questão do hidrogel. Aí foi pra igreja evangélica, saiu da igreja evangélica, casou, teve um filho, aí voltou pra igreja. Ela diz que a igreja roubou ela e voltou a fazer os corres dela lá. Aí parece que agora ela voltou pra igreja e tá nessa. Inclusive, eu quero ver se eu consigo entrevistar ela de novo. Então, a vida dela é uma roda gigante. É uma montanha russa de emoção. Loucura. E só finalizando essa pauta da Andressa Urach, André, a gente viu que a entrevista foi finalizada com aquele climão, né? É onde você realmente tentou se retratar pra Andressa. Olha, Andressa, tá tudo bem, foi só convidei mesmo. Ela novamente. Foi só uma pergunta e tal. Eu espero que você não nos entenda mal. Como que ficou na finalização dessa entrevista e como que ficou seu contato com a Andressa após essa entrevista polêmica? Depois que aconteceu toda aquela história, eu liguei pro Cacau Oliver, que é o agente dela, né, o assessor dela. Ele não tá, no dia ele não ficou sabendo, que ele tava viajando no horário do programa, não soube. Eu falei, olha, Cacau, aconteceu isso, teve uma história e tal. E eu meio quero me desculpar com ela, porque de repente ela pode ter achado que a gente chamou ela pra metralhar ela, e a intenção do programa não foi, nem essa, nunca, né? Será essa. Aí ele, não, vou conversar com ela pra saber o que aconteceu. Aí ela levou do jeito dela, né? Sim. Pra ele ficou, pô, fizeram isso com ela. Eu falei, não aconteceu isso. Se você quiser, eu mando a entrevista completa. Você vai ver que realmente foi uma pergunta que a minha convidada jornalista fez e ela meio que não gostou. Mas ninguém, não, o intuito da entrevista não era metralhar ou ter ela como alvo pra apontar coisas dela. Que ninguém pode dizer que é certo ou errado na vida de ninguém, né? Cada um faz o que quer do seu corpo e da sua vida e vida que segue. Mas eu tô tentando ver se eu trago ela de novo. Aí de repente vai que esteja Andressa Urach nessa nova temporada de novo. Ia ser bem bacana, né? Porque realmente a gente iria colocar os pontos nos is. Até porque depois dessa entrevista polêmica, ela foi convidada para um podcast e ela ainda repercutiu mais. Foi com o Léo Dias, não foi? Não. Foi em outro podcast, eu acho que foi de inteligência, alguma coisa assim. Ah, eu sei qual é. É do Vilela. Isso, do Vilela. E aí ela repercutiu ainda mais. E claro, que entre linhas, sem dar nomes e sem falar muita coisa, mas ela ainda... Ela disse que quiser um soco. Se tivesse aqui, tinha dado um soco. Isso, ela ainda continua a repercutir essa entrevista. Bom, gente, agora 12:32. Daqui a pouquinho, André, a gente vai voltar com o nosso segundo bloco, porque tá rendendo. Você que tá ouvindo agora, estamos entrevistando o André Moura. Ele que está à frente do Vibes e Tals. Vem aí com a nova temporada. É um programa que é recheado de entretenimento. Tem entrevistas maravilhosas. O André consegue ter esse feeling de roubar, assim, sabe? Umas respostas bem legais dos entrevistados. Ebert já vai se preparando para fazer a próxima pergunta no próximo bloco, que ele tá aqui, gente, com a gente. O meu medo é a Mari, não sei porquê. É. A Mari, ela tá numa... recebeu, incorporou a vibe bafão dela, ela tá ali. O Herbert já vai preparar aqui a pergunta, mas antes de irmos pro nosso intervalo, né, tem recado pra galera que tá ouvindo. Isso mesmo, pra galera que tá com probleminha de conexão, muda de internet, gente, porque a G3 tá trazendo aí mais uma promoção de fibra pra você. A internet que conecta você com o melhor plano. Já tá sabendo? Não! São 500 MB de internet por apenas R$ 89,90. Isso mesmo, 500 MB por apenas R$ 89,90. E tem mais, viu? Você ganha instalação e Wi-Fi Plus grátis. E outra novidade, agora temos também disponível G3 Play para você turbinar o seu plano com muito conteúdo de qualidade e exclusivo. Não perde tempo e liga ou chama no WhatsApp no número 0800-186-6000 e assina já, tá bom? Anota aí, 0800-186-6000, vem pra G3 Telecom. Olha, acabou esse problema aí de conexão, viu? Internet travando, bora ter paz, né? Porque tudo de melhor na vida é a gente sentar, poder assistir um filminho sem ficar travando, tá? Bora, bora, vamos pro intervalo e daqui a pouquinho a gente tá de volta com o André Moura, que tá falando do novo dia, novo horário, a grande estreia maravilhosa do Vibes e tal. E você que tá ligado do outro lado, fica à vontade também, tá, ouvinte, pra fazer aquela pergunta pro André. A gente tá falando das entrevistas que mais repercutiram. A gente também vai ouvir um outro lado do André que você não conhece. A gente volta já, já. Equilíbrio, a sua farmácia de manipulação, informa a hora certa. Agora 12:34. O mês das mães chegou e a Equilíbrio Manipulação preparou uma surpresa especial para você e sua mamãe. Ao realizar suas compras acima de R$100, você concorre a um kit exclusivo com produtos personalizados. Além disso, temos assistência farmacêutica com aferição de pressão e teste de glicemia. Uma cortesia Equilíbrio. Não perca essa oportunidade de cuidar da saúde dela. Mês das Mães é na Equilíbrio, a maior rede de farmácias de manipulação do Piauí. Com você pra somar energia. Ultragás tá aí com você pra somar. Ultragás, somando energias. Aqui é sua amiga Piauilina com um recado importante. Chegou a quarta do gás. Toda quarta-feira, pedindo seu gás pelo app Ultragás, você tem R$10 de desconto. R$10 de desconto no seu azulzinho. Ultragás, somando energias. Mês dos Namorados no Coliseu Beach Resort. Você e seu amor, comendo camarão e bebendo Heineken geladinha e espumante à vontade, na Praia das Fontes, no litoral leste do Ceará. Um hotel pé na areia, com comidas e bebidas liberadas e uma programação super especial, com luau, quadrilha junina e quermesse. E tudo incluído na sua hospedagem. Aproveite nossos pacotes. Duas diárias a partir de 12 vezes de R$169 sem juros, para dois adultos. Temos também pacotes para toda a família. Ligue agora. 0-OPERADORA-85-3105-6505. Consulte seu agente de viagens. Consulte regulamento. Nasci para ser Desi. Ela é querida, amada e jamais caberia em um rótulo só. Desi Gonçalves está viva para sempre e recebe uma linda homenagem no espetáculo musical Nasci para ser Desi, estrelado por Grace Gianucas. Assista ao vivo, dia 27 de maio, no Teatro G3 Telecom, no Centro de Convenções de Teresina. Nasci para ser Desi. Irreverência, alegria e muito humor. Vendas nas lojas Calô Produções e no app ou site ingresse.com. Patrocínio, Coordenadoria Estadual de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer, Sindipol e Governo do Estado do Piauí. Tem novidade. Sim. Na programação da Boa FM. Legal. Ouve aí. Oi, galera, aqui é Mari Miranda e de segunda a sexta ao meio-dia você tem o Bafom, trazendo as novidades bafônicas do mundo dos famosos, entretenimento e cultura e a sua participação. Te espero aqui. Boa! Música boa e muito conteúdo é aqui. Atenção acadêmicos e profissionais da área de estética. Ou você que deseja aprender sobre esse mercado. Está vindo aí o Estética Innovation, o único evento que você precisa para ter sucesso na sua carreira. Uma imersão que irá contar com muita conexão, técnicas inovadoras, palestras e estratégias usadas por grandes nomes do mercado. Presença confirmada de Igor Lustosa, Nazaré Santos, Fábio Borges, Poliane Cardoso e muito mais. Dia 17 de junho, no Centro de Convenções de Teresina. Garanta já seu ingresso. www.esteticainnovation.com. Nesse Dia das Mães, você já sabe onde encontrar o melhor presente? Na Yes Cosmetics, você vai encontrar diversos kits com preço promocional a partir de R$32,90. E você também pode montar o kit do seu jeito. Na Yes, os produtos são 100% veganos. Perfumaria, maquiagem, corporais e skincare. Quer fazer sua mãe feliz? Yes! Venha para Yes Cosmetics e homenageie sua mãe com um presente especial. Passe agora em uma de nossas unidades. No Teresina Shopping, Shopping Rio Puti e no Riverside Shopping. Diga sim à beleza. Diga yes! Para Disco apresenta Love Again Party. É hora de amarmos novamente na 7ª edição da festa mais vermelha do ano. Vamos viver momentos inesquecíveis com Moshak, Half Time, Ashiba, Mas, Future Class e Iris. Dia 26 de maio em Teresina. Ingressos limitados via ingresse.com. Noha Teresina e Aramis Teresina. Patrocínios Heineken, Gráficas e Arte, Audi Center, Shopping Rio Poti, Unimed, G3. De boa, tô na boa, agora meio-dia e 39. Já tem mais André Moura que vai estrear na nova programação. Vibes e tal, tá vindo aí, olha só. Polêmicas, novidades, tem todo o conteúdo e a gente tá conversando com ele. Já depois de mais uma música, a gente vai bater aquele papo, tá? Ex-lover, but before you leave, usually I would never even care. Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Every night and every day, I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. Your savage love. Your savage love, love. Your savage love, love, love. You could use me, 'cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma, 'cause I get around. You wanna run it up, I wanna lock it down. Usually don't be falling fast. You got a way of making me spend up all my cash. Every night and every day, I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love. Your savage love, love, love. Your savage love, love, love. You could use me, 'cause I still want that. Your savage love. Your savage love, love, love. Your savage love, love, love. You could use me, baby. isso aí, já estamos de volta, 12:42, estamos entrevistando André Moura, que vai estar no Vai Visitar, um novo dia, um novo horário. Aliás, Ebert, você tem pergunta pra ele, é isso? E tenho sim, né? Já falaram aqui que não era pra ser pessoal, né? Mas a gente vai assim, a gente vai devagarinho, tá? A gente rodeia. A gente aqui, mas fala aqui pra gente, o que que vai rolar no teu programa aí? Fala pra gente. Eu tô provando o próprio veneno, né? Tipo assim, ele... Dessa vez, mas quem sabe na próxima, bem aqui, pera ainda. Eu falei assim, o Ebert pega leve. Aí ele falou, ó, tô sendo nada pessoal aí, agora tô provando o próprio veneno que era, porque quando a gente tá do outro lado, a gente adora saber. Tem uma pergunta também que tu já me fez, que eu vou fazer pra você. Meu Deus. Eu acho que ele faz pra todos, os entrevistados. Eita. Então, deixa eu falar, hoje a estreia do programa, gente, vai ter polêmica. É hoje? É hoje, quinta-feira. Nossa. Quinta-feira, às 20 horas. Hoje no programa eu vou entrevistar ao vivo Chandelle Kidman. Eita! Chandelle Kidman, que esteve envolvida na polêmica lá no Caravana das Drags. O reality show é apresentado pela Xuxa e pela Ícaro na Prime Video. A Chandelle foi desclassificada. Nossa! Porque fez blackface. Gerou toda uma polêmica errado, nas redes sociais. Gerou todo um burburinho nas redes sociais. Explica pra galera o que é o blackface. Então, o blackface é quando uma pessoa... não negra, ela se caracteriza de negro pra representar, entre aspas, um negro. E acho que, gente, o ano é 2023, né? Não tem justificativa. É real. E ela vai contar aí pra gente tudo o que aconteceu realmente, porque até então a Prime Video, a Amazon, não se pronunciou. Nossa. Por que fez a Chandelle ser eliminada. Aí o que aconteceu? Logo depois que ela ganhou um desafio, aí no dia seguinte a apresentadora lá, a Ícaro, que faz junto com a Xuxa, anunciou para as outras candidatas, para as outras drag queens, a eliminação, a desclassificação da Chandelle, e consequentemente saiu, vazou nas redes sociais uma foto da Chandelle caracterizada com uma pintura negra. Nossa! Aí já associaram ao blackface, mas vamos ouvir da boca dela o que realmente aconteceu lá nos bastidores do Caravana das Drags. E aqui nos estúdios eu vou receber duas pessoas incríveis. Maria Laura Guimarães Amalau, que também faz parte do casting agora da Boa FM. Vai contar as novidades. Inclusive, estão todos intimados aí, viu? Boa! Amei! Não sei se vai dar pra ir todo mundo junto, né? Mas eu quero todo mundo lá. Iremos. Pra marcar presença na Vibe. E também eu vou receber a Brunes, que é influencer, DJ aqui, super conceituada, queridíssima aí na cena. Também são minhas convidadas. Vamos juntas aí fazer essa entrevista com a Chandelle Kidman, vai contar tudo o que aconteceu lá no Caravana das Drags. Respondi, inclusive, gostei aí da participação da Brunes, né? Porque ela também é uma drag, né? A Brunes é drag queen, ela também então tem... Então, ela tem um local de fala. Ela então tem muito local de fala. Então, acho que vai ser bem legal. E ela tá... Ela tem uma galera, né, na cena drag que tá... Não só na cena drag, mas enfim, é uma questão social e todo mundo ficou um pouco chateado. Porque a torcida piauiense tava pra ela, né? Todo mundo tava torcendo bastante, inclusive gente fazendo mutirão, a galera aqui do Piauí. Né? E realmente é uma drag queen que tem visibilidade grande, sim, né? Um reality nacional. A Chandelle é uma das maiores artistas da cena, né? Do mundo das drag queens daqui, é a Chandelle. Aí ela vem com essa. E nós, piauiense, já temos aquela carência de ter alguém nos representando em realities nacionais. Mas então, já tem muita coisa boa, gente. Já tô com muitas entrevistas marcadas pros próximos programas. Olha, vem muita gente bacana. Muita gente vem e vai dar o que falar essa nova temporada. André Moura. Ai, meu Deus. A Mari, ela tá incorporada na Mafon. Eu vou deixar passar dessa vez, viu, André? Mas na próxima... respondeu pro programa, mas depois uma perguntinha pessoal, depois vai rolar, me aguardo. Mas sobre o coração, daqui a pouquinho... Te prepara, André, Quem sabe? Deixa a Mari começar, gente. Deixa a Mari. Vai lá, Mari. Vamos pegar leve, calma, gente. Eu só quero saber quem é o artista mais enjoado pra tu marcar pauta, por exemplo. Alguém que tu já tem até conseguido, menina, ou que tu não acredita que tem um... Eu tava conversando com os assessores de BBBs. Eles estão botando uma banca. Teve uma menina do BBB, a Paula. Você sabe quem é a Paula? Sim, venceu. Da última edição, a Paula. Sei, aquela que fez um monte de harmonização. Isso, da harmonização. E não deu bom. Dela, olha, ela tá pra te dar entrevista. Você vai ter que passar todo o roteiro pra gente, com não sei quantos dias de antecedência, porque ela quer olhar pergunta por pergunta. Ixi, nossa. E vai excluir as perguntas que não quer fazer. Falei, tá boa, querida. Mandam as perguntas fakes, na hora tu volta pra lascar. Agora, que saiu na mídia é que ela tá estrela total, né? Mas fora ela, alguém das assim... que eu já fiz, né? Isso, dos que tu já fez. Gente. A Gisele. A Soares? É. Não, ela é um amorzinho. Ela já veio aqui na rádio umas duas vezes. Ai, Deus. Peraí, a pergunta que tu fez é quem botou mais banca ou quem não quis dar a entrevista? As duas coisas. Algum artista muito enjoado que tu tem, já tentou muito marcar a entrevista e fica botando banca. Não consigo, né? Ou que tu tenha conseguido. Ai, é porque tem outra também que eu quero fazer. Sim. Não tem. Ah, tem umas. A Anitta. Nunca a gente vai conseguir entrevistar a Anitta. Mas né? Tem algum assim, flopado, sei lá, ex-fazenda, que mesmo assim a gente fica sendo enjoado. Jojo Todinho. Jojo Todinho. Pra ir pros stories gritar que todo Jojo mundo é. Todinho. Ela... Jojo Todinho. E eu quero Aí saber. Teve uma BBB que uma vez, até a Sara, amiga do Gil. Lembro. É... A loira, né? Eu não sei se ainda foi na época do Bafon, foi. Ah, acho que já foi no Vibes e tal. Ela, a assessoria dela mandou uma resposta que não dava entrevista pra TVs regionais. Rádios e TVs regionais, só nacional. Ih, e tipo, já tava na edição. Na outra edição, já tinha passado séculos do prazo e validade da gatinha lá. E ela disse que não dava entrevista local. E eu queria saber também um artista mais antipático que você já entrevistou, aquele que você criou a maior expectativa e na hora foi broxante. Ai, gente, sabe Desculpa quem? Desculpa a palavra. Eu vou falar uma pessoa que eu sempre falo, Solange Almeida. Sério? É. Ela parece. É. A gente pensa que ela é, nossa, não, mó galera, gente, né? Ela não é. Ela é um pouquinho complicada. Ixi, mas por quê? Teve alguma situação? É, eu já. Ela, uma vez eu tava fazendo uma matéria com o Ítalo John. Na época do Bafo, teve uma época do Bafo na TV. A gente tava fazendo uma enquete dos pés, mostrando o pé da galera na festa. E ela não quis receber a gente no camarim, primeiro. E segundo, ela, quando ela, a gente pegou ela subindo pro palco, ela fez cara de desdém. Outra vez também eu tava gravando uma matéria pro Bafo na TV com a Celeste. E a gente tava pra entrar no camarim dela e ela deu um grito que não ia receber mais ninguém. Só ia receber uma pessoa da Meio Norte, nada mais. Nossa. Ela é. Achei ela um pouco estrelinha. Aí. Agora, André Moura, sobre esse assunto, não poderia deixar de vir à tona. Todo mundo sabe que antes, não sei agora, né? A Cláudia Leite havia te bloqueado. Ah, Twitter, a gente né? se reconciliou. E aí, essa era a pergunta. As pazes. Hoje, qual é o seu pensamento, o seu relacionamento com a Cláudia Leite? Porque antigamente... Como que é? O pessoal chama Milk? Cláudia Milk. Já Menino, se decidiu se tu é fã ou hater? Fã ou hater, né? Se você me pergunta isso. Você acredita que eu ouvia muito Cláudia Leite na época do Abado Novo? Muito. Todo mundo tem essa Mas fase, a Cláudia, né? Ela se perdeu. Ela começou a fazer uns coisas errados. Começou a dar umas bolas fora demais ao longo da carreira dela. E ela virou uma persona não grata no Twitter. E, inclusive, uma vez, já entrevistei ela duas vezes aqui no Vibes e tal. Você vê, né? Como ela tem um empresário, muito gente boa. Que eu esqueci, o Zeca é um dos agentes dela, né, de mídia, de imprensa, e sempre ele me coloca no roteiro de entrevistas pra entrevistar ela. Então eu entrevistei a Cláudia duas vezes, e na primeira eu pedi desculpa. Ela perguntou por que eu pedi desculpa. Eu falei, durante muito tempo eu fui hater seu, e inclusive sou até bloqueado no seu Instagram, joguei, né? E até também, eu sempre costumo falar isso, que era moda falar mal da Cláudia Leite. Tem um eco que no Twitter era moda gongar a Cláudia Leite. Eu fui nessa onda. Até hoje ainda tem um pouco, nessa onda. Né? É. Mas aí machuquei, ó. É, e então, mas aí assim, ela tem um. Ela dá umas bolas fora. Continua bloqueado ou eu nunca mais olhei. Nunca mais olhei se eu tava. Ela falou que ia desbloquear. Até inclusive, hoje. Mara, não sei se você lembra. Eu não sei se você lembra, obrigada, amor. Na Micarina, que a gente entrou junto no camarim dela. Foi você que entrevistou? Foi, eu que entrevistei ela na Micarina. Entramos juntos. Super simpática. Super ela simpática, disse que tinha me achado muito fofa. Ela foi super simpática. E eu lembro que ela ficou. Ela entrevistando pra Mari. E ela ficou assim, olhando fixamente pra mim. E eu gravando os stories da Mari, entrevistando os vídeos da Mari entrevistando. Aí depois ela. Eu falei, oi, Cláudia, não sei se você vai lembrar, acho que não, mas eu fiz uma entrevista com você, tal, tal, tal. Levei um bolo pra ela, que foi véspera de aniversário dela, tinha passado aniversário dela. Ela, quando eu falei do bolo, que eu sabia que a coisa que tinha marcado, ela. Eu lembro de. Por isso que eu tava olhando pra ti o tempo todo, eu falei, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Aí, enfim, mas. Ela tem uns. Mas vai pra Micarina, né? Vai ser tudo, bloco tudo largadinho. Mas é muito bom, né? O bloco dela é maravilhoso, e ela, me divertiu. Apesar dos pesares, sabe? de certas situações, ela recebe a imprensa muito bem, a Mari. E ela é muito talentosa, ela é muito também. Talentosa. Ela tem uma energia assim surreal. O Bloco Largadinho é um dos mais cotados, um dos mais esgotados vendidos. Esgotados em todos os carnavais e micareta. Vem a galera do Brasil todo. É um dos primeiros blocos que esgota, é o bloco da Cláudia Leite. Agora, gente, são o quê? Meio dia e 52. Então, gente, quero repassar o convite hoje, 20 horas, aqui na Boa FM. A nova temporada do Vibes e tal, novo dia, novo horário, conto com a audiência de todo mundo. E obrigado, gente, pelo espaço aqui nesse programa. Na hora. Que eu sou apaixonado e vou levar isso no meu coração pra sempre. A gente gostaria de mais tempo pra perguntar tanta coisa pra você, viu? Depois, troca-troca, viu? Vamos fazer um troca-troca depois, Eric. Você tem alguma bomba aí? É isso? Não é uma bomba, é porque o André, quando ele costuma receber algumas pessoas no programa dele, ele sempre dá uma lista de nomes de artistas e pergunta, você pegaria essa pessoa? Ah, meu Deus do céu. Então eu gostaria que cada um desse um nome de algum artista, de algum bof nacional, pra saber se ele pegaria ou não. É, começa com a Amanda, pode ser? Amanda, Nara. Ai, gente, deixa eu ver. Neymar Júnior? Uhum. Eu passo. Qual foi que tu perguntou? Não, Neymar. Não. Ah, tá. Caio Castro? Sim. Sim, sim. Minha vez. O Agenor da Capivara. Eu jogo ele da ponte. Eu quero saber o Lucas Guimarães, o bofe do Carlinhos Maia. Mulher, a gente chega lá, pra não dar viagem perdida, vai. Arrasou! Valeu, André! Beijo, meus amores. Beijo. Obrigado pelo espaço. Reforçando hoje a partir de que horas? Hoje, 20 horas. Vai visitar o aqui na Boa FM. Conto com a audiência de todo mundo. Vai ser incrível. Beijos. Beijo. Ótima quinta-feira pra todo mundo. Valeu. Esse é o André Moura. Agora, gente, deixa eu trazer um recado pra você de uma das maiores comediantes brasileiras, retratada de um jeito que você nunca viu, tá? De forma inédita, o Centro de Convenções de Teresina vai receber a peça Nasci Pra Ser Desi. O evento vai rolar agora dia 27 de maio, a partir das 8 da noite no Teatro G3 Telecom, com a atuação de Grace Giannoukas. Você vai conhecer a história da icônica Desi Gonçalves, se emocionar, se divertir, com a biografia única. Adquira sua entrada na Calor Produções do Riverside Shopping ou então pelo site ingresse.com. Desi Gonçalves, como você nunca viu em Nasci Pra Ser Desi. Vai ser dia 27 de maio, tá, gente? No Centro de Convenções de Teresina. O patrocínio é da Secretaria de Estado do Turismo, governo do Piauí. Você, claro, não vai ficar de fora. Agora, Ebert, o que você tem pra gente aí, hein? Menino, sabe quem tá estreando na Micarena, meu nome? Com tudo, ela mesma, a banda Eva, vai ter bloco Eva na Avenida no dia 13 de outubro, viu? Esse bloco é a tua cara. Tenho certeza que vai ser lindo na Avenida reviver os grandes sucessos de uma das maiores bandas da história do Axé Music. E a banda Eva vai receber quantos convidados? 2 convidados, viu? Em breve teremos a divulgação oficial dos artistas que irão dividir o trio no bloco Eva. Corre para garantir o teu abadá. Venda na Calor Riverside e no site ingresse.com. Micarina Meu Norte 2023. Nessa folia você vai e vem. Vai ser de bom, vai ser bom demais, hein, ouvinte? Você não vai ficar de fora. Bora então de música, né? Don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, Now here comes the shame, here comes the shame. Você está ouvindo Boa FM 94.1. Tô de boa, tô na boa. Feeling like a psycho freak, freak, freak. Feeling like a psycho freak sometimes. Trying to get connected, no Wi-Fi. Tell me that you love me, are you lying? Give me lemonade, I give you limes. House in the hills is a house of cards. Blink and the fairy tale falls apart. Sorry, didn't mean to get so dark. Maybe I'm an alien, earth is hard. Sometimes I don't trust the way I feel. On my Instagram talking about I'm healed. Worrying if I still got sex appeal. Hoping that I don't drive off this hill. When we're making love, I wanna be there. Then I wanna feel you pulling my hair. And believe the words you say in my ear. Gotta go outside, I need some air. I want to, want to, want to touch you. Want to touch you, but my fingertips are numb. I want to, want to, want to love you. Want to love you, but my chest is tightening up. I want to, want to, want to feel like I can chill. Not have to leave this restaurant. Wish I could be focus on the movie. Everybody says they miss the old me. I've been on this ride since I was 15. I don't blame the girls for how I went down, down, thinking out loud. In the bathroom while my friends laugh on the couch. Wow, moment's gone now. Know you wanna stay, but I think I gotta leave right now. I want to, want to, want to touch you. Want to touch you, but my fingertips are numb. House in the hills is a house of cards. som da Camila Cabello com We Are Low. Bom, galera, tem recado pra você que tá ligado aí do outro lado, ouvindo o Bafom. E vai mandando sua mensagem, porque hoje é dia da coxinha. Dia da coxinha? Isso mesmo? Aquele salgado delicioso? E hoje a gente tá fazendo o desafio pra saber qual é o seu salgado preferido. Você vai mandar mensagens aqui pro nosso Whats. Tem recado, Amandinha? Tem recado! Vamos falar de premiações, vamos falar de Assine Ganhe, gente, porque já entregamos os primeiros prêmios do Assine Ganhe e o segundo sorteio já está valendo. Então participe, viu? O Assine Ganhe chegou pra te ajudar e com apenas 69 centavos você pode mudar de vida e tem a chance de concorrer a um prêmio incrível. 10 mil reais no cartão de débito e uma moto zero quilômetro. Gente, já pensou você com esses prêmios? Então aproveita, você pode mudar de vida, gente, porque 10 mil no cartão de crédito é bom demais. Então aproveita, assine agora mesmo. Acesse assineganhe.com.br e renove a sua cota. E se você ainda não assinou, você pode fazer seu cadastro muito facinho lá no nosso site. Então aproveita, concorra, porque essa oportunidade é única. Então aproveita, faça sua inscrição agora mesmo. E a informação é no jornal Meio Norte. Você assina, você concorre a prêmios e ainda fica muito bem informado e ganha prêmios de montão. É o Assine Ganhe que chegou para fazer a diferença. E o sorteio já é nesse sábado, dia 20. Então corre e aproveita. Boa! Atendimento personalizado, auxílio farmacêutico, qualidade e agilidade na produção e entrega dos medicamentos. É isso que a Fórmula Farmácia de Manipulação oferece a você. Entre em contato através do WhatsApp 869-9967-2611 ou pelo nosso Instagram, @fórmulamanipulação. Fórmula Farmácia de Manipulação. Há 15 anos, amando cuidar de você. Tem novidade no Carvalho Supermercadão. Promoção Minha Mãe Merece um Super Presente. Concorra a 4 Smart TVs sempre Toshiba de 32 polegadas. Para participar, identifique-se como cliente Clube Super no caixa e adicionando produtos P&G nas compras a partir de R$50. Você ganha um número da sorte, incluindo produtos impulsionadores. Você ganha 2 números da sorte a cada produto. Então participe. Promoção Minha Mãe Merece um Super Presente Carvalho Supermercadão. Atenção! Faltam poucos dias para trocar a sua parabólica antiga e não correr o risco de ficar sem sinal. Você que é beneficiário de programas sociais do governo federal, verifique agora mesmo se tem direito ao kit gratuito instalado em sua casa na nova parabólica digital. Acesse sigaantenado.com.br ou ligue 0800 729-2404 e informe seu CPF. A Micarina Meio Norte está confirmada. E eles também. Banda Eva. Minha pequena Eva. Além do infinito eu vou voar. Um bloco onde os sucessos estão no repertório do começo ao fim. Me abraçar e me beijar. Me chamar de meu amor. Me abraçar e desejar. Dia 13 de outubro, o Alto Astral chega junto com o Bloco Eva e convidados. Garanta seu abadá nas lojas da Calor Produções ou no site ingresse.com. Micarina Meio Norte 2023. Nessa folia, você vai e vem. Pneu furado, ninguém merece, né? Conheça a Zero Furo Piauí, uma empresa especialista em blindagem de pneus, que protege a banda da rodagem dos pneus, evitando furos indesejados e aumentando sua vida útil em até 20%. Blindamos todos os tipos de pneus, garantia de até 1 ano. Pneu furado, nunca mais. Zero Furo, blindagem de pneus. Siga no Instagram, @ZeroFuroPiauí. WhatsApp, 86981457089. Zero Furo, mantendo você no caminho. Quer uma oportunidade única para você se manter bem informado e ainda concorrer a prêmios incríveis? Tá esperando o quê? Assine e ganhe! Já entregamos os primeiros prêmios e o próximo pode ser seu. Montanha, conta pra gente como faz para assinar. É moleza! Acesse agora assineganhe.com.br. Você vai fazer um cadastro super rápido e escolher a sua cota. A partir de 69 centavos, você já está concorrendo. 10 mil no cartão de débito ou uma moto zero quilômetro. Assine e ganhe! Informações e prêmios de montão! Assine e ganhe. O fenômeno que já ganhou todo o Brasil chega em Teresina para fazer a maior seresta do mundo. Tá no Grale com Evonei Fernandes. É vendedora de amor. E mais Álvaro Neto e a Vibe com Júnior Masca e Vitor Amaral. Dia 20 de maio na 23 Clã. Tá no Grale com Evonei Fernandes. E o seresteiro toque eu aqui agora. Vendas nas lojas Calor Produções e app ou site ingresse.com. ZYD 321. Rádio Poti Limitada. Na frequência 94,1. Teresina, Piauí. Tô de boa. Tô na boa FM. Já tamo de volta, tamo de volta. Bora nessa, seus lindos e lindas. Já estamos de volta. Já no clima desse cara que a gente é fanzaço, né? Ele olhando pra ver se viu o nome. The Weeknd. Tudo. Não é The Weeknd, ele... não, minha gente. Não, é Michael Jackson. É, hoje. Ah, porque ele tá falando da música que ele tá tocando e a gente tá olhando lá. A gente pra... olhando pro painel, gente. Fui tombada. Já temos até spoiler. Eita, gente. Ah, tava falando aqui pra galera que tomara que hoje o almoço aqui na TV não seja fígado. Abusei, fígado. Gente, aí a gente, que isso? Aí a gente tava brincando aqui que o Everett tava falando que não almoça aqui na TV. Eu dizendo, pô, ele é rico. Rico! Quem dera você rico, tá almoçando fora assim nesses restaurantes chique. Mas eu vou comer lá em casa mesmo. Meu amor, comer... a gente come em Simon City. Ô, oh, senhora, se não, desce pra terra de favela e como lá, filha. Ai, querido! Só folhas. Ah, e falar em comida, hoje é dia da coxinha, minha gente. Tem algumas curiosidades maravilhosas sobre o dia da coxinha que a gente já trouxe aqui pra você. A coxinha é um dos salgados mais amados do Brasil. Será, gente? Olha, ao lado de empada, pão de queijo e tudo mais. Aí a gente tá perguntando aqui salgado preferido dos nossos ouvintes, da nossa audiência. E aí a gente quer saber do pessoal mesmo se eles amam, se eles gostam, adoram. E vamos ouvir aqui. Cadê? Bom dia, meus amores. Bom dia, Mariana. Mariana. Bom dia. Vou sentir sua falta, viu? Oh, meu Deus. Muito, muito. Bom dia a todos os locutores, Eric. Bom dia. Amanda e o Ebert. Bom dia. Oi, Ebert. Tá quente. Hello. Um fogo, sim. Fogo? Tá doido. Que fogo é esse, rapaz? Sexta-feira, sábado, daria uma praiazinha boa, né? Olha o que é que ele poxa, quer. Poxa vida, a praia é boa, hein? O negócio é complicado. Tô de boa, tô na boa. tem mais mensagem aqui de voz. Cadê? Fala, ouvinte, cadê você? Passando aqui rapidão, aqui só pra dar um abraço aí na Mariana, no Ericzão, na Amanda e no meu querido Herbert. Aprenderam da Santa. Coxinha, né? Eu amo coxinha, cara. Coxinha, eu sou né? filho de padeiro. Eu digo uma coisa, depois que nossos ouvintes. Vocês. Eles decoram o nosso nome, a gente já recebeu o batismo. Gente. É isso. Tô feliz agora, juro pra vocês. Conseguem falar meu nome certo, olha aí que tudo. Batizado, Zé. Batizado, olha aí. Ei, mas Ebert, é Ebert ou o Ebert com W? O Ebert. É, o pessoal, com minha mãe abençoada, foi colocar... Com W. Herbert. Então, com W. E o pessoal fala o Ebert ou Ebert. Ebert. Por dois, o Ebert. Eu gosto de Ebert. Entendeu? É. Salgado preferido seu, essa pergunta maravilhosa que vai somar na sua vida, vai te transformar em uma outra pessoa. E vai mudar o seu dia, né? Gente, quando eu me lembro de coxinha, eu só me lembro da pessoa. De quem? De um colega meu, Torres John, que inclusive tá assistindo a boa. Ei. Voltou a assistir a ouvir a boa, porque formação nova, né? E a Clara tá assustada na boa. Mas coxinha bafão. Por quê? Mas é naquele sentido de cortar, é? Coxinha lá do personagem, dos bonecos? Não. É porque ele posta nos stories dele muita comida. Ele é um cozinheiro assim, sabe? Nem desse. A gente porque fica só cagando na boca. Você que tá me ouvindo aí, você lembra do Doquinha e do Coxinha, né? O personagem. É o Coxinha. E aí o que ocorre? Eu pensei que era nesse sentido, mas é no sentido de salgado mesmo, ó. Tem mais mensagens de voz aqui dos meus maravilhosos. Cadê? Bom dia. Ei, Eric. Boa tarde. Fico muito feliz que você voltou. E com esse time aí de peso, não tem pra ninguém mesmo, não. Mas o salgado mais gostoso, mais querido do Brasil não é a coxinha, não. É não? É o pastel, amigo. E o rabo de pastel de carne, pastel de queijo. Não tem igual. Gosto. É o queridinho mesmo, é o pastel, viu? Gosto, viu? Um abraço, olha, tudo de bom pra essa nova. Pra essa nova. Pra esse novo desafio aí de vocês, viu? Um abraço. Ei, e o que é esse negócio de rabo de tatu? Aqueles que vêm em kit festa, sabe? Ah. Aqueles mini, aqueles pequenininhos que vêm recheado. Aí vem tipo um negocinho com rabinho que vem coisa dentro, é, né? É, muito gostoso, porque ele é super crocante. O formato dele é um cone. É, exatamente. Aí muita gente popularizou esse salgado como rabinho de tatu. E qual é o outro nome? Eu só conheço como rabo de tatu, gente. É, eu acho cone que deve recheado, ser esse, já ouvi falar. Uma vez cone eu recheado, né? Eu cheguei na padaria. Na padaria lá de Goiás, eu disse: moça, não tem uma bomba, não. A mulher olhou pra mim assim com a cara, com medo. Aí eu fui explicar. Você quer um explosion? É que nem quando eu fui comprar no supermercado, eu fui atrás de um galeto. Eu pensei, galeto? É, que galeto, gente? Que galeto? Rapaz. A gente só fala galeto aqui no Piauí. Eu com saudade da comida. Ah, e eu quero concordar com o nosso espectador, nosso ouvinte, né? Que eu gosto muito do pastel de queijo também. Quando é sequinho, quando vem aquele. Com carne também. Só não gosto do pastel de vento. Eu gosto de pastel quando vem acompanhado com caldo de cana, gente. Bem geladinho, que é a nossa cara. Tem mais áudio aqui, ó. Cadê? Rapaz, eu tô feliz foi que o Ericzão voltou, né? Pô, obrigado. Agora tem que fazer um combozinho uma hora de vozes parecidas. Ele e o Décio, pelo menos, no Tarde Quente, né não? Ô, cara. O reencontro. Eu também ficava confuso quando eu escutava antes. Yeah. Eu não sabia quem era quem, não. Se não falasse o nome, eu não sabia quem era. Que confundia bastante eu e a Dani. No meu horário, a galera falava. Mandava mensagem me chamando de Dani, no horário dela chamava ela de Mari. E é personalidade, fala totalmente diferente, né? É, Ari? total. É, porque a Dani, você escuta a Dani fala assim. Bem calminha no microfone, inclusive aqui os processadores, o Martins deve estar ouvindo, o processador da rádio aqui, ele é o melhor das galáxias, pra fazer a voz da Dani pular, crescer, só se for um processador mesmo bom demais da conta. Mas é isso aí, cara. Valeu, ele tá com saudade do Ericzão no Tarde Quente. Mas tamo on por aqui, tem mais um áudio. Rapaz, eu não disse que ontem eu vi o Herbert uma vez lá na rodoviária comendo a mão de vaca, uma buchada de bode. Exposed. Eu tenho uma foto pra provar, viu? Eita! E a sorte dele é porque quando eu fui tirar a foto, ele já tava tomando, era cafezinho. Eu mandar a foto aí pra vocês aí. Na rodoviária do Timon. Ai, Alex. Se defenda. Eu digo é nada pra ti, viu? Não, mas tem que falar, tu tem que te defender. Não, essa foto aí que ele pegou e botou, gente, que eu já até vi, eu comendo bolo frito na beira da BR. Entendeu? É diferente. Na beira foi ótimo, hein? Na beira da BR. O Li tá por aqui, Li Araújo. E aí é isso, gente. Hoje é o dia da coxinha e a gente tá fazendo esse desafio gostoso. A gente só fala de comida, mas porque é delicioso mesmo. Agora, 1h15, a gente vai abrir esse bloco com Blinding Lights. Do The Weeknd. Amo. Bom se a gente fosse pro show dele também, né? Maravilhoso. Just a touch, baby. I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. till I feel your touch. No trânsito, só dá Boa FM. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. But then remembered agora 1h21. Olha, antes de trazer mais conteúdo pra galera, olha, a gente fala de comida, a gente evita falar de comida, mas você tá brincando. Imagina aquela comida caseira. Qual é a comida caseira que você gosta, hein? Aquela comida deliciosa, bem feita. O restaurante Império do Sabor tá no ramo de alimentação há 7 anos, trazendo pra você o melhor da comida caseira, pratos típicos da nossa culinária, com um gostinho de comida feita em casa. No cardápio temos um buffet selecionado pros nossos clientes, com opções variadas todos os dias. Gente, aqui você não abusa não, hein? Venha conhecer o nosso ambiente aconchegante, climatizado. Nosso delivery funciona de 11 até as 2 da tarde, ou seja, 1h22 dá tempo de você pedir aquela comida gostosa. Barão de Castelo Branco, 1770, é o endereço no Cristo Rei. Aguardamos você de segunda a sábado, de 11 às 14h30. Temos um preço diferenciado para empresas. Você, amigo empresário que quer oferecer aquela comida gostosa aí para os seus funcionários, entre em contato. Marque um horário que a gente vai te atender, tá? 998030000, o telefone. E tem também um 99993-1800. Ou através das nossas redes sociais para você ficar por dentro. Lá quando você vai para a rede social, nossa senhora, a fome aumenta porque é uma delícia, tá, gente? Império do Sabor PI é o nosso Instagram. Império do Sabor PI. Aceitamos encomendas, disponibilizamos também o nosso espaço para comemorações. Então você que tá aí ligado do outro lado, tem que aproveitar porque a hora é agora, hein, ouvinte? Opa, já voltei com mais uma dica especial. Vamos falar de estética, gente? Porque você sabia que a procura por procedimentos estéticos no Brasil cresceu 390% no ano passado? Por isso, esse é o melhor momento para profissionais de estética alcançarem um sucesso financeiro dentro desta área. No dia 17 de junho, no Centro de Convenções de Teresina, vai acontecer o Estética Innovation. Então, se você é um profissional acadêmico de fisioterapia, enfermagem, biomedicina, odontologia ou estética e busca ser referência nesta área, lotar sua agenda e ter muito sucesso, ou até mesmo para você que é dono de clínica de estética, eu tenho um convite mega especial para você. O Estética Innovation é o único evento que você precisa para ter sucesso dentro da estética. Os maiores nomes da estética do Brasil estarão em Teresina, dia 17 de junho, no Estética Innovation. E lá você vai ter acesso às novas técnicas, estratégias de venda, posicionamento e muito mais. Lá você vai aprender sobre empreendedorismo, inovação e muita conexão com os outros profissionais da área. Então vai ser um show de evento. Então aproveita e garante agora mesmo o seu ingresso. Basta você acessar o site www.esteticainnovation.com. E claro, você pode adquirir mais informações no nosso Instagram, @esteticainnovation. Corre lá, eu te espero, dia 17 de junho, no Centro de Convenções. Bom, rapaziada, já estamos de volta, agora 1h24, vou fazer uma pergunta bem aleatória, para ver se a galera que tá aqui, se vocês teriam coragem. Eita, o Eric vem com as perguntas aleatórias, com os papos aleatórios, gente. Amanda e Ebert. Excluiu a Mari. A Mari, eu acho que essa é que os ouvintes vão querer descobrir. Eita! Fiquei nervosa. Mari, Amanda, Ebert e Eric também. Vocês... Inclua também, né? Vocês teriam coragem de vender conteúdos adultos na internet? Deus me defenderá, hein? Não? Gente, não. Conteúdos adultos, gente. Um OnlyFans, um negócio desse. Não, né? Eu... Não. Gente, não. Eu não faria isso. Você faria, Mari? Não tenho coragem. Não vou dizer, nunca faria isso, porque eu acho que eu aprendi que a gente nunca deve dizer nunca vai fazer nada, porque a gente não sabe o dia da manhã, da nossa realidade. Com medo. Mas na minha cabeça, pelo entendimento que eu tenho hoje, eu tenho zero vontade de fazer isso, zero planos mesmo. Eu sou mais trabalhar mesmo, nem que seja na roça, do que... Eita! Gente, assim, é questão de escolhas, né? Ok, você precisa de dinheiro e tal, mas tem gente que prefere ir pelo lado mais fácil. Você ouvinte que tá ouvindo a boa agora, o bafão, você teria coragem de vender conteúdos adultos? Do mesmo saco, né? Vamos dizer assim. A farinha do mesmo saco, como diz o povo. Eu acho que uma pessoa que assina é uma pessoa que poderia fazer também. Entendeu? Verdade. Eu acho que quem assina poderia também ser um novo produtor de conteúdo. E eu acho assim... Na verdade, sendo bem sincero, eu acho que a maioria é gente casada, gente que olha escondido da esposa, quando é no caso das mulheres, e dos homens também, né? Convenhamos, a gente sabe como é a realidade. De tudo um pouco, eu tô aqui calada a mim, não vou falar nada não. Mas por que você não vai falar, ô Ebert? Não, gente, esse negócio porque é muito complicado. Porque você é assediado por homens casados. Eu sou de família, esse negócio de marmita não dá certo não. Agora, pra quem tá nos ouvindo agora, eu acho que pra todo mundo que acessa a internet, já ouviu falar que muita gente que assina ou que faz o perfil no OnlyFans, eles vendem os pés, foto dos pés. Foto do pé eu vendo. Foto das mãos. Do meu pé, quem quiser comprar, eu vendo. Tem gente que vende umas coisas bem aleatórias. Tem gente que tira foto só da cintura, tem gente que tira foto de bonecas. Aí eu já achei cabuloso. Infláveis. Eu já ouvi falar também em vários sites que tem gente que também faz aquele tráfego de imagens de crianças, de adolescentes. Isso aí é crime, né? É crime e isso acontece hoje muito. Inclusive, é um dia de luta contra isso, né? Justamente. E contra a exploração sexual infantil. Justamente. De adolescente. Agora, assim, infelizmente, essa questão de OnlyFans e outras plataformas como Privas e algumas outras aí que estão na modinha, entre aspas, muita gente também faz coisas erradas lá dentro, né? Tem gente que entra por um motivo fútil, como, por exemplo, vender fotos de bonecas infláveis, que pode ser algum fetiche sexual de algumas pessoas, ou até mesmo vender o pé pra zoar com a galera. Eu vendi meu pé por 3 mil reais. Mas tem gente que realmente faz coisa errada, como é pegar imagens de crianças e adolescentes pra poder vender. Aí se alguém quiser comprar foto do meu pé, me chama, tá? Eu vendo. Aquele que competiu com a Manu Gavassi. Se vier com salinha, esse é o bloqueio. Como é o nome dele? Como é? Que competiu com a Manu Gavassi, que foi o mais votado. O Prior tem OnlyFans e vende foto do pé. Do dele. Pé? Do ai, pé. Meu Deus. É, ouvinte, eu tô achando vocês muito caladinhos, ouvintes. Vocês venderiam esse tipo de conteúdo? Por que que a gente tá perguntando esse assunto? Porque tá virando moda na internet. E aí, o que que acontece? A gente tá jogando essa responsabilidade pra você aí do outro lado. A Mari disse que preferia ir pra roça. É, gente, trabalhar. Tem tanta maneira de a gente trabalhar. Tem gente que tem vergonha de trabalhar e quer ficar fazendo sem vergonha. Deixa eu ver o que que o cara tá falando aqui, cara. É mais fácil? Aí. E aí, Eric? Rapaz, eu não tenho coragem de fazer um OnlyFans, não. Mas se a Mari fizer, ela já tem um assinante. Olha, você compra foto do pé, porque se você achar vários compradores de foto de pés, tá? Aí eu abro e falo, só agora foto de pé. Agora quem quiser comprar banha... Gente, eu não mando nem nude. Quem quiser comprar quem o quê? Quem quiser comprar banha, aqui tem pra dar e vender. Agora sim, tem gente, tem algumas mulheres que apoiam, eu não apoio. Claro, não sou contra quem apoia, assim, cada um faz o que quiser da vida, cada um é dono do seu próprio corpo e faz o que bem entender, né? É aquele dilema que todo mundo fala, né? Que você também precisa concordar que cada um tem direito de fazer o que quiser. Sim, claro. Mas eu acho que tem muita gente romantizando, né, essa situação, esse cenário de uma prostituição virtual. Não podemos também passar muito pano. Porque esse eu acho, lado, porque né, eu normalizar, acho, né? Normalizar uma coisa que existe há muitos anos, de forma presencial, de forma né, vulgarizada, enfim. Mas não podemos deixar de dizer que, de forma mais... Assim, falando de uma forma mais... mais rústica da coisa, é uma prostituição virtual. A gente não pode passar pano e dizer que não é, e que é uma coisa assim de outro mundo, que é uma coisa de sete maravilhas, porque até as pessoas que assinam e que produzem conteúdo, como é o caso daquela... aquela que viralizou por causa do vestido rosa. A Geisa Arruda, ela é uma produtora de conteúdo que realmente investe ela vive disso. Ela faz outra coisa. E ela conta também, acho que uma das entrevistas que ela deu até pra RedeTV, ela contou que é bem difícil pra ela, porque ela se entrega muito e muitas das vezes ela se sente em situações assim... complicadas, de forma pessoal falando mesmo, né? Às vezes ela tem baixa autoestima. Ela já gastou R$1 milhão em cirurgias, ela mesma isso deu uma entrevista recente. Isso comprova muito como ela tem uma baixa autoestima, porque ela é muito bonita e mesmo não. Assim... aí forçou um pouco. Não, ela não é... Aí forçou um pouco. Ela usa muita ela Photoshop. Ela não é feia, gente. Ela é bonita, ela não é tão bonita. Olha, a nossa intenção aqui não é nem romantizar, é simplesmente perguntar a você que tá aí do outro lado se você teria coragem. É algo que tá viralizando, algo que tá acontecendo. Vamos ver aqui o que... Eu não acredito que... Eu acho... Não, é expondo fatos, inclusive. Você sabe tá que ela falando... fez cirurgia até no babado, tu sabe, Eric? Parece que tem gente que tá querendo comprar do Weber, espera aí. Ele é comprometido. Posso sim, mas rapaz... Tamo aí. Oi, teve um que diz que faz. Gente, eu vou pra música, daqui a pouquinho a gente vai trazer o áudio. Eita, da galera. Alex. Esse Alex, meu gente, esse negócio de OnlyFans rende, viu? É... Dá dinheiro, mas sem não, hein? Tem cliente falar, não. Pra todo mundo, tem cliente. Boa sorte. In the whip on a Tuesday night, with the music high, and you by my side. Top down and the moon is high, and the mood is right, and you by my conversations, electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what it's trapped for. Fucking every bitch, I'll never tell them no. I'm pushing be that black and white Oreo. I've been catching love off a bat, boy.

músicas animadas, danças divertidas e muita interação no show que é um sucesso com a criançada, Bolo Fofos. Chama os amiguinhos e vem curtir essa experiência inesquecível, onde a imaginação não tem limites e a diversão é garantida. Pão, pão, pão, pão, pão de queijo, pão, pão, pão, pão, pão de queijo. Isso é tudo que eu desejo. Bolo Fofos, dia 4 de junho, no Teatro G3 Telecom, do Centro de Convenções de Teresina. Show de abertura com a turma do Zé Moedinha. Vendas nas lojas Calô Produções e app ou site ingresse.com. Patrocínio: Coordenadoria da Juventude do Piauí, COJUVE. Governo do Estado do Piauí. Atenção acadêmicos e profissionais da área de estética. Ou você que deseja aprender sobre esse mercado. Está vindo aí o Estética Innovation, o único evento que você precisa para ter sucesso na sua carreira. Uma imersão que irá contar com muita conexão, técnicas inovadoras, palestras e estratégias usadas por grandes nomes do mercado. Presença confirmada de Igor Lustosa, Nazaré Santos, Fábio Borges, Poliane Cardoso e muito mais. Dia 17 de junho, no Centro de Convenções de Teresina. Garanta já seu ingresso. www.esteticainnovation.com. Para Disco apresenta Love Again Party. É hora de amarmos novamente na 7ª edição da festa mais vermelha do ano. Vamos viver momentos inesquecíveis com Moshak, Halftime, Ashiba, Mas, Future Class e Iris. Dia 26 de maio em Teresina. Ingressos limitados via ingresse.com. Noha Teresina e Aramis Teresina. Patrocínios: Heineken, Gráficas e Arte, Audi Center, Shopping Rio Poti, Unimed, G3. Arrasa poderosa. Arrasa poderosa. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberry. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. I'm sugar. Tá aí pra você o som do Harry Styles aqui na programação da Boinha. Galera, a gente tá no nosso último bloco e o assunto é sobre essas coisas, sobre vendas de conteúdos adultos na internet. Famosos têm aderido, né? E teve o lado bem positivo aqui da Amanda falando pra não romantizar, e essa não é a nossa intenção. Mas o que que acontece? Você teria coragem de vender conteúdos adultos? A galera tá aqui mandando mensagens pra gente. A gente fala fotos, tá, ouvinte? É, fotos. Tem gente que fala que é até artístico, né? Tem o nu artístico. Tem muito disso, né? Como a gente falou no bloco anterior, a gente falou também que muita gente gosta, além de romantizar, gosta também de fazer alguns memes, né? Vendendo os pés, vendendo cintura, algumas partes do corpo. Pois é, olha, o ser humano precisa ser estudado. Por que que a pessoa gosta de um pé, né? Agora sim, eu vou te dizer uma coisa que é bem semelhante a esse assunto. Rolou na internet uma garota que é de... Ela é gringa. Ela tava vendendo pum. Oxi! Tu acredita? Eu já vi uma vez. Ela vende pum enlatado. Vela com a essência do babado dela. Eita! A vela, verdade, eu vi da vela. A vela, porque... Ou ceboseira, pelo amor de Deus. Tem uma mulher vendendo aí uma vela com o cheirinho da flor dela. Gente, é isso, como é que é feito, gente? Rapaz, olha que interessante. Olha, interessante, olha. Interessante. É, nossa, produção. Porque, rapaz, gente, tem gosto pra tudo. É, porque é incrível, né, galera? É muito incrível. E vende porque tem tarado no mundo. Os tarados, eles... As pessoas conseguem lucrar em cima de gente trouxa, entendeu? Tarada. Entendi. É porque é um mercado que sempre lucrou, né? Desde aí da décadas 90, 80, sei lá, pau quebrado aí. Muita gente faz esse tipo de... Esse mercado tende a ser um mercado muito lucrativo, Vocês não né? acreditam o que eu tô vendo então, aqui. Então, o quê? Vocês não acreditam o que eu tô vendo aqui. Nessa hora? Não. Olha, eu vou... A pessoa disse aqui o seguinte: eu compraria meias fedorentas a chulé. Gente, é uma Key Alves? É esse? Meu Deus. A Key Alves disse que tem um fetiche com chulé, que foi a ex-BBB. Que fez um intercâmbio aí no México. Ela disse que gosta de chulé. Depois dessa, Ebert! É melhor dançar, né, meu brother? É, minha gente, porque tá todo mundo de olho na Micarina Meio Norte, viu? E é claro que ela não poderia ficar de fora, ela. Cláudia Leite tá de volta pra fazer a maior bagunça na Avenida. Dia 14 de outubro, viu? Tem largadinho na Micarina. É claro, você que é fã não pode perder, né? Corre pra garantir o teu abadá com preço especial. E não tem desculpa, todo mundo pode pagar meia com o programa Meia Social. Vendas na Calor Riverside e no site ingresso.com. Bloco Lagadinho com Cláudia Leite na Micarina Meio Norte 2023. É nesse bloco que você vai. E vem! Muito bom, hein, gente? A gente vai todo mundo! Agora, bora, minha gente. Agora, Mari, bateu fome. Ai, eu tô morrendo de fome, tô desejando uma comidinha caseira. Sabe de onde? Do restaurante Império do Sabor, que tá aí no ramo de alimentação há 7 anos, trazendo pra você, cliente, o melhor da comida caseira. Sabe aqueles pratos típicos da nossa culinária? Só que com gostinho de comida feita em casa, sabe? Gostinho de comida de mãe, de vó. No cardápio temos um buffet selecionado para os nossos clientes, com opções variadas todo santo dia. Então vem conhecer o nosso ambiente aconchegante, climatizado. O nosso delivery funciona de 11 da manhã às 2 da tarde. Estamos localizados na Avenida Barão de Castelo Branco, número 1770, no bairro Cristo Rei. Aguardamos você de segunda a sábado, de 11 às 2h30 da tarde. Temos um preço diferencial para empresas, tá? Então se liga aí, empresa. Quer fazer um pedido grande para funcionários? Então entre em contato e marque um horário aí para atendermos nos telefones 998030000 e 999931800. Ou através das redes sociais, você fica por dentro aí de tudo, tá bom? @ Império do Sabor PI. Chama no WhatsApp, que lá eles estão sempre colocando também o cardápio do dia. Aceitamos encomendas e disponibilizamos o nosso espaço, tá bom? Para suas comemorações, que lá é bem bonitinho, super legal para você aí fazer um parabéns para alguém. Bom demais da conta, agora 1h48. Eu tô só com medo de colocar o áudio da galera, porque tem uns ouvintes aqui que eles estão muito quentes. Gente, ixi, do céu, pelo amor de Deus. Ixi, a enquete hoje é coxinha, mas é comida, não é essa coxinha aqui. Né? Gente, porque tem uma galera que na hora que fala de frango assado, pensa logo que é outra coisa, um negócio Maria. Babadeiro, né? O pessoal se empolga? Não é, se empolga, gente. Eu, hein? Tem aqui, cadê? Calmem os nervos. Digo, esse áudio eu não vou colocar no ar, mas eu vou aproveitar, vou subtrair. O ouvinte disse aqui que ele é impressionado com o seu cheiro. Ixi, Maria. E você é muito cheirosa, Mari. Ai, meu Mari, Deus. Tu tem algum segredo aí? Tenho. Qual é o perfume que tu usa? Mas não vou revelar. Indica. A gente não pode revelar o segredo para as pessoas não copiarem. Fazer, Mari? Você pode ser visionária e você pode também fazer vou uma vender velinha o meu cheiro. Olha aí. Só que é o meu cheiro mesmo de perfume, tá, gente? Não é dos babados, não, pelo amor de Deus. É de perfume mesmo, pelo amor de Deus. Cancela, viu? Cancela aí a... Mas eu vou fazer uma vela com o meu cheiro, assim, bem perfumada. Cadê o cara aqui? Vai, fala, ouvinte. Oi, gente, boa tarde. Tá acabando minha programação da boa. Quase. Tá acabando a da gente. Mas embora, é o seguinte, sobre a questão de vender conteúdos adultos, né? Não. Eu não venderia, não. É terrível. Tá vendo? Olha, na opinião do ouvinte, ele não venderia. Tem que falar até vídeo, gente. Vídeo, ave maria, gente. Esculhambação. A gente tá perguntando porque muitos famosos estão aderindo, ouvintes. E aí, o que ocorre? O nosso conselho é pra você não vender, pelo amor de Deus, né? Na verdade, cada um faz o que quer, só que a gente tá dando nossa opinião, porque é nosso direito também. Agora, a gente queria ouvir do seu lado aí. Se os famosos estão aderindo, o Nego do Borel tá vendendo 90 conto, velho. O conteúdo dele, a foto, o retrato. Cadê aqui o ouvinte? Boa tarde. Rapaz, olha, ainda não tenho coragem não, porque o corpo ainda tá em trabalho. Eu tô malhando pesado aí. Ah. Vai sair essa página. Tem que sair. Porque como vocês estão falando aí, eu não vou estar vendendo foto pornô, tô vendendo foto erótica. É, oxe, uma obra é da mesma arte, coisa não. Entendeu? Saiu da água pro H2O. Meu. Se ele, eu imaginei que ele fosse falar fotos sensuais. Gente, tem nudes. Mas tem aquele negócio, né? Não adianta fazer uma coisa meio fichinha, porque se não gerar aquela curiosidade do povo, o povo não vai comprar mesmo nada. Exatamente. Tem que ser uma coisa bem trabalhada. O Nego do Borel aí é um nome relevante que tem, sabe? Ó, que não, relevante gente... não é, né? É, verdade. É, relevante já foi. Ele é meio sub da sub. Mas até algum vídeo dele já vazado no Twitter. A maioria do pessoal no Twitter o nude lá vazado. Ah, gente, no WhatsApp então, o pessoal vaza, gente. É só procurar no Twitter, ali. Então não tem necessidade de assinar, pegar 90 conto mais não. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Tem gente que tem na cabeça que assim, vou assinar um OnlyFans do nada, vai brotar 1000 pessoas comprando meu conteúdo. E em segredo, ninguém vai saber. Gente, vai saber sim, porque primeiro você só vai ter cliente se você divulgar pra poder receber essas pessoas. Saberem que você tá vendendo seu conteúdo e vão lá na sua página assinar. Agora, então você vai ter que se expor de alguma forma, não adianta agora, se iludir. Você falou um negócio interessante, Mari, porque muita gente vai pra esse lado aí, é pelo lado financeiro, né? Eles veem, inclusive tem até a música, fizeram uma música aí, né? Um forró. A novinha do OnlyFans. É, e aí que... A Kay jura que é da que foi feito pra ela. Né? E aí o que acontece? Tem gente que fatura uma grana preta e tem gente que tá pensando nisso, mas é o que a própria Amanda falou, ninguém tá pensando daqui a alguns anos. Por exemplo, a Xuxa é extremamente arrependida daqueles ensaios que ela fez lá atrás, né? Muitas pessoas são, ainda mais quando... É, porque eu tava até falando aqui nos bastidores com o Herbert. Às vezes as pessoas não pensam a longo prazo, não pensam nos filhos, na família, de como esse tipo de exposição pode afetar psicologicamente essas pessoas. Crianças que vão ser zoadas na escola... Claro que cada um tem sua individualidade, mas, gente, é a realidade da vida. Sabe? As consequências, elas batem na porta. Então, cada um quer assumir o risco. Ok, mas tenta pensar um pouco antes, né? No que isso pode gerar, que não só vai afetar só você, mas todos que estão à sua volta. Verdade. Tocou num negócio, assim, bem... Fundo. Bem profundo, bem né? Profundo. Eu me lembrei bem da entrevista da Karina Bach em um podcast, onde ela... Pra quem não sabe, ela se converteu agora, né? E ela se arrepende muito das capas que ela já tinha feito pra Playboy há muitos anos atrás, na época do auge dela. E ela fez um ensaio sensual para o Natal, né? Que, né, em assuntos religiosos é algo bem importante, porque é o nascimento de Cristo. Uhum. Então hoje ela se sente muito arrependida, principalmente para esse lado mais religioso, né? Esse lado do convertimento dela à igreja evangélica. Mas também a gente pode levantar a pauta da Mariana, que realmente aos princípios da família, onde você pensa nos seus filhos, onde você pensa nos seus netos, e o que de fato você quer levar a longo prazo, olha, né? Em relação a essas disposições. Eu recebo logo daqui tudo em tempo real, pessoal. Eita. Quem é essa conservadora? O gente, Torres, ó. Tira ela daí. Gente, o, olha. Eu juro que eu sou, não sou conservadora, com... gente. Eu não sou... eu ia até falar uma palavra que as pessoas... mas eu não quero causar polêmica e levar pro lado político, mas eu não sou, tá? Eu não sou. Gente, olha, tem mais um áudio aqui. Cadê? Rapaz. Ei, Herbert, agora bem aí. É o Fermento. Pergunta se o Décio não quer comprar esse pão dela, rapaz. Olha, é sobre a venda lá que vocês estavam falando, que andam vendendo até pum. Aí ele tá perguntando se não tem alguém que compraria de alguma famosa aí pra darem pro Décio de presente. Vixe, e ele tá querendo? Eu acho que é. Deixa eu ver, tem mais ouvinte aqui. Olá, boa tarde. Eu sou Darlene Fernandes de Caicó, Rio Grande do Norte. Tô ligadinha na rádio pelo aplicativo Rádios Net. E infelizmente existe gente pra tudo, né? É no TikTok tem uma que faz uma live, né? E mandar presentinhos pra ela, ela sorteia, né, a sua calcinha com o cheiro dela, né? Verdade. Com aquelas pessoas que mandam os presentinhos pra ela. Infelizmente existe gente pra tudo. Mano, sorteio um fã pra você. Nossa senhora. Ó, gente, mandar um cheiro pro meu sobrinho Edgar, que tá me escutando na rádio lá em Minas Gerais. Respeito, lá em Minas Gerais. Beijo, minha irmã Lívia também. Queremos pão de queijo. Agora sim, pra você ouvinte, a gente tá falando sobre essa questão de vender conteúdos adultos. Mas e o pum? Você venderia? Deus é mais. Maria, porque, gente, que horror. Você tá soltando pum de... Você tá soltando pum de graça. Você já pensou nisso? Vai ganhar, né? Gente, olha, o papo tá muito bom. Não me cancela, então. Tem um ouvinte aqui que tá indo pra Argentina. Olha! E tá ouvindo a rádio. Que legal, um beijo. Galera, manda fotinha pra gente. A caminho da Argentina. Eu acho que essa galera... Como é que a gente chama? Eles fazem uns rolês de moto e não é moto pequena, não. E eu aí... esqueci como é o nome, tem um termozinho. É, gente. E aí o que acontece? Não é motocada, não, tem outro nome. Motocada foi ótimo. Deve ser de algum motoclube? É deve isso? Deve ser. Coloca seu nome aí. Mas, gente, tá na hora de dar tchau. Vai, vai. Ô, gente. Lá. Acabou o programa. A gente agradece aqui o carinho da audiência. Tá um bom. Passou rápido. Passou muito rápido, gente. Um cheiro grande em todos vocês. Falar em coxinha, a gente tá com vontade agora de comer uma coxinha. Gente, cadê aí? Manda aí uma coxinha, um negócio. Então, gente, olha, beijo no coração. Tá vindo aí o Tarde Quente. Amanhã, meio-dia, a gente tá mais. Estaremos aqui de volta, tem mais. Pra sexta. Um beijo no coração de vocês. Beijo, mãe Maria. Eita, que o povo tá longe. É isso aí. Tchau. Beijo, galera. Tchau, tchau. A gente fecha agora, vai. Bafon, oferecimento Império do Sabor, a comida que vicia o teu dia a dia. Centro Universitário Santo Agostinho, sua carreira não pode parar. Delirium Sex Shop, onde você e o prazer se encontram. G3, 13 anos conectando histórias. Zemp, mais que uma loja, um mundo de oportunidades. Centro Teresina Shopping, Nossa Senhora de Fátima e Mercato della Pizza. Atendimento personalizado, auxílio farmacêutico, qualidade e agilidade na produção e entrega dos medicamentos. É isso que a Fórmula Farmácia de Manipulação oferece a você. Entre em contato através do WhatsApp 869-9967-2611 ou pelo nosso Instagram, @FórmulaManipulação. Fórmula Farmácia de Manipulação. Há 15 anos, amando cuidar de você. Tem novidade. Sim. Na programação da Boa FM. Ouve aí! Oi, galera! Aqui quem fala é Matheus Oliveira e todas as quartas-feiras, às 20, temos um encontro marcado para discutirmos pautas que estejam em alta entre o universo masculino e muito mais. Esperamos por você aqui! Boa! Música boa e muito conteúdo é aqui! Mais gostoso do Brasil está confirmado na Micarina Meio Norte. Toco Vem com GG, com Léo Santana. Dia 13 de outubro é pra meter dança do início ao fim. Toma de lá de Tupari, toma. foco vem com GG. Garanta seu abadá nas lojas Calor Produções e app ou site ingresse.com. Micarina Meio Norte, nessa folia você vai e vem. Chegou a GWM, a nova autotech do Brasil agora em Teresina, representada pelo Grupo Newland com a GWM New House. Prepare-se para viver uma experiência de carros híbridos de última geração, com SUVs a partir de R$214 mil. Sustentabilidade e performance andam juntas. Faça sua pré-venda no Instagram, @GWM New House, e venha nos conhecer no Teresina Shopping. New House, a sua concessionária autotech do Grupo Newland. Tem novidade. Sim. Na programação da Boa FM. Legal. Ouve aí. Oi, Bande Povo Curioso. Aqui quem fala é a Malau. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, você é meu convidado pra gente bater um papinho sobre moda, tecnologia, casamento, rede social e muito mais. Espero você aqui. Boa. Música boa e muito conteúdo é aqui. O restaurante Império do Sabor fornece a melhor comida caseira de Teresina, com um cardápio diário para quentinhas. Disponibiliza também de um buffet variado. Conheça nosso espaço físico com ambiente climatizado. Funcionamos com delivery de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Estamos localizados na Avenida Barão de Castelo Branco, 1770, Cristo Rei, 869-9993-1800. ZYD 321, Rádio Poti Limitada, na frequência. Frequência 94,1, Teresina, Piauí. Tô de boa. Tô na Boa FM. Boa! Tarde quente da boa. Oferecimento, diga sim à beleza. Diga yes cosméticos. Faculdade 7, 25 anos de credibilidade. Zero furo, mantendo você no caminho. WhatsApp 869-8145-7089. Beleza, já chegamos. Tamo na área, rapaziada. Tô na boa. Bora começar o programa? Aquele calorzão aqui na tarde quente da boa. Só hit de primeira, enquetes e a sua participação ao vivo com aquele fuxico. Fala, Ederson. Bota pra ferver. Tamo na área. E mais uma edição do Tarde Quente da Boa, 2:01. Como é que vocês estão, hein, seus lindos? Depois do bafom, tamo na área com mais um Tarde Quente. Por aqui agora o Derson Lucino, o seu louco, louco, locutor. Até 6 da tarde com o melhor da música. Hoje, quinta-feira de TBT, já sabe como é que funciona. Muita música do passado vai rolar por aqui. Hoje, 18 de maio de 2023. Feliz aniversário pra quem tá de aniversário hoje. Parabéns, manda um pedacinho de bolo pra gente. Hoje é dia de muita animação. Bora, Tarzan, me ajuda. Botar pra quebrar hoje, daquele jeito, cara. Ó, quinta-feira, já sabe como é que é, né? Aquele, não é o que a gente quer, mas tá bem pertinho, né, cara? Daqui a pouquinho vamos lançar nossa pergunta de hoje. Enquanto isso, você já pode dar boa tarde pra gente aí no nosso WhatsApp, 869-407-9494. A gente já começa com tudo, o nosso Tarde Quente de hoje, com o som aí de Ed Sheeran. Tarde Quente da Boa.